e sentirás a força desse grande amor por toda a tua vida. Meu Senhor, agora que estou para servir-te sim, a vida que me deste não é só pra mim. A gente como eu, num mundo de pecado a morrer. Meu Senhor, o amor que tu me deste eu quero repartir. A criação se perde, pois não pode ouvir falar. Quem quer hoje ajudar, vidas a salvar? Estou aqui, meu Pai. Sei que muito fraco sou, mas não me importo, pois creio no teu poder, no teu poder. Quem está com ele não teme o futuro.

aqui estamos pra te adorar, agradecidos pelo teu amor, que a todos vieste we'll be right back.

neste mundo ou além. Este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é machucado, moído, desfigurado, que dolorosa e triste visão. Teu sangue correndo por entre os dedos, coagulando em segredo, ainda se esvai pelo chão. Quero te perfumar, em linho te enrolar e te encerrar na rocha tosca prisão, e então poder parar e em tudo meditar no meu coração. Senhor, que grande amor é o teu na morte que se abateu como o pior deste mundo. Em dores, como o profeta escreveu, aflito, ferido de Deus, em sofrimento profundo, sê propício a mim, eu pecador ruim, que nem mereço o teu perdão. Tua graça excede e amando me concedes a salvação. Quero te perfumar, em linho te enrolar e te encerrar na rocha tosca prisão, e então poder parar e em tudo meditar no meu coração. Senhor, que grande amor é o teu na morte que se abateu como o pior deste mundo. Em dores, como o profeta escreveu, aflito, ferido de Deus, em sofrimento profundo,